André Cedês, o moral de Bicoara. Ô, Bigolino, essas músicas de Vucu Vucu me perseguem, seu ordinário. Ô, Osmar, traga mais uma dose de vodka com limão pra mim. Ai, você falou que ia me dar, ia ser um Vucu Vucu bom. Comecei a me arrumar e coloquei para tocar meu som. Só que eu não imaginava que você iria desmarcar em cima da hora. Boladão, voltei pra casa, louco de tesão, mas puto com sua mancada. Não vai querer me dar, mas vai ser tarde, não vou te comer. Tu foi covarde, vou tumultuar com as suas amigas, todas vou botar pra sentar na raiva. Vai querer me dar, mas vai ser tarde, não vou te comer. Tu foi covarde, vou tumultuar com suas amigas, todas vou botar pra sentar. Ai, menina, traga a bebida, mirou. Patrick, Polentinha, eu disse Polentinha. Ai, você falou que ia me dar, que ia ser um Vucu Vucu bom. Eu comecei a me arrumar e coloquei para tocar o meu som. Só que eu não imaginava que você iria desmarcar em cima da hora. Boladão, voltei pra casa, louco de tesão, mas puto com sua mancada. Vai querer me dar, mas vai ser tarde, não vou te comer. Tu foi covarde, vou tumultuar com suas amigas, todas vou botar pra sentar na minha. Ai, vai querer me dar, mas vai ser tarde, não vou te comer. Tu foi covarde, vou tumultuar com suas amigas, todas vou botar pra sentar na minha ticholina. Ai, menininhas, ai, Top Guia. Esse joguinho, esse solinho de circo ordinário. Boa, Patrick Polentinha.